poder da palavra. É interessante quem tem crianças, ou quem já teve, pode lembrar, quanto a palavra influencia a vida futura deles. Porque através da palavra nós podemos muitas vezes levantar ou derrubar. Às vezes, na nossa, até por fruto da nossa própria cultura, nós repetimos palavras incorretas para essas crianças. Muitas vezes, por um erro, nós repetimos para eles: puxa, mas tu errou de novo, tu não acerta, tu não faz nada certo, enfim, tu é isso, tu é aquilo. E nós vamos gravando neles esses termos. Quem é mais importante para uma criança senão os seus pais? Às vezes a gente não percebe o quanto a gente tem a capacidade dessa orientação para eles. A gente acha que eles gostam mais lá do super-herói ou do ídolo X, enfim. Cada palavra que a gente coloca, a gente está gravando cada vez mais fundo quando repetida. Cada vez vai ficando mais funda. Talvez muitos de nós tenhamos passado por situações semelhantes quando crianças. Ou talvez até estejamos passando, mesmo adultos. Só que hoje talvez a gente já tenha uma percepção um pouco diferente disso. A gente já consegue, às vezes, não aceitar essa qualidade que estão querendo nos dar. Mas o fato é que o poder da palavra sobre cada um de nós, ela é muito forte. A gente poderia dizer que ela é uma semente colocada numa pessoa. A questão é: que tipo de semente é essa que nós estamos plantando nos outros quando a gente profere? A comunicação que se dá através dessas palavras, ela é uma forma de educação pela repetição. Então nós vamos educando a nós e a quem nós estamos nos dirigindo por essa repetição. E eu disse que são sementes, né? Que a gente vai plantando. Então, se a gente parar e pensar, tentar lembrar, no nosso dia, o que é que a gente verbalizou? Normalmente a gente faz isso às vezes de noite, antes de dormir, que a gente dá uma repassada no dia. O que que eu fiz hoje? O que que eu plantei como palavras? A palavra, ela se origina da onde? Do nosso pensamento. A gente verbaliza o que nós estamos pensando. Só que esse pensamento, ele também surge de alguma coisa. Também tem uma origem. A gente acha sempre que eu tive uma ideia. De onde surgiu essa minha ideia? Se não das influências que estão semelhantes a mim. Eu faço assim porque, para dar um sentido horizontal, porque a gente não vai receber nada lá de cima se a gente não chegar lá em cima. Porque lá em cima pode descer, mas não acessa. Está fechado. Então a gente tem que cuidar com o que a gente está pensando, que isso vai nos mostrar como é que nós estamos nos conduzindo, quem realmente nós somos. E através desse pensamento nós formalizamos palavras. Jogamos para o mundo palavras. E essas palavras, por ser fruto desse pensamento, elas são carregadas de energia. Às vezes a gente fala muita bobagem, né? Fala coisas sem prestar atenção, sem intenção. Mas quando a gente fala carregada, quando a gente fala naquele exemplo que eu dei com as crianças, quando a gente chama atenção, às vezes de uma forma enérgica, essa palavra ela vai carregada de muita intenção, de muita energia. Se nós pudéssemos ver, as nossas ligações mentais, elas são como flechas. Quando a gente pensa em alguém e direciona um pensamento sem falar, é como uma flecha e vai na outra pessoa. A gente sabe que essa outra pessoa, ela pode se esquivar dessa flecha, por não estar nessa mesma sintonia. A questão é que eu que emiti, eu estou carregando nesse padrão mental aquilo que eu carrego em mim. Estou botando para fora o que eu tenho dentro de mim. Mais uma forma de perceber. E quando eu verbalizo isso, que eu consigo perceber pelos meus sentidos, aí aquilo fica mais materializado. Aí eu percebo. E muitas vezes a gente acha assim, não, mas aquela pessoa me tirou do sério, por isso que eu falei aquilo. Ou ela precisava ouvir. Nós achamos sempre que nós somos os certos, mesmo quando agimos errados. Então, será? O que nós estamos carregando nessas palavras? Será que são ódios? São críticas? Fofocas? Nós falamos mal até de quem nós não conhecemos. Nós vimos na TV tal pessoa e nós falamos mal porque é isso e que é aquilo. Nós carregamos a nossa palavra com um teor muito forte. São reclamações? O que eu estou jogando para fora quando eu faço isso? Será que é alguma coisa que eu estou plantando uma semente que vai dar o quê? Que fruto que eu vou ter que colher? Ou será que pela minha palavra eu posso abençoar alguém? Eu posso incentivar, fortalecer? Eu posso fazer com que aquela pessoa, até no exemplo de novo da criança, com que ela tenha coragem de continuar. Errou? Faz parte. Mas continua. Tenha boa intenção e continua tentando, porque tu vai acertar. Tu vai conseguir. Eu disse no início, na oração, que nós estamos todos buscando alguma coisa. Nós estamos buscando o melhor para nós. A questão é que nós temos só que entender se esse melhor é o melhor para esse corpo, para essas sensações que ele tem, ou se é melhor para o espírito, que está além do corpo, que vai sobreviver a ele, que vai carregar para onde quer que vá. É essa questão de percepção que nós temos que entender. E para a gente achar que isso é fato novo, porque hoje a gente abre qualquer internet e a gente joga ali um título que seja, e tem uma resposta. Também uma resposta de acordo com a nossa procura. Tem várias respostas. Mas Jesus, há muito tempo atrás, ele disse, a boca fala do que o coração está cheio. Talvez a gente lá naquele tempo não tenha entendido o que ele estava querendo dizer com isso. Como assim? Mas, na verdade, nós estamos reafirmando essa frase dele, através de tudo que a gente está dizendo. Que nós manifestamos verbalmente aquilo que nós temos em nós. Então, se nós estamos desequilibrados e ficamos, às vezes, criticando, ficamos achando defeito, achando pontos negativos, é porque nós estamos nessa vibração. E somos nós que temos que mudar. Porque existem as duas coisas no nosso mundo. Boas e nem tão boas. Somos nós que temos que mudar a nossa percepção. O que a gente está realmente colhendo. Eu disse que a gente busca na internet e vem respostas. E a gente vai gostar daquela que se afiniza com a nossa intenção. Porque eu busquei por algum motivo. Então, muitas vezes a gente quer dar como que para alguém a resposta de que eu estou certo. Então, eu digo, ó, tá vendo aqui, ó? Tá escrito, olha aqui, ó. Tá escrito aqui. Quem é que não viu? Mas, na verdade, se eu rolar um pouquinho, talvez eu encontre uma resposta um pouco mais amena, mais verdadeira, mais bondosa, que seja um pouco mais embasada naquilo que a gente precisa chegar. Nós precisamos chegar um ponto à frente. E esse ponto à frente só vem através de mudanças, de sementes boas. Boas colheitas serão feitas através da semente boa que eu estou plantando agora. Então, não sei quem foi que fez a frase, que diz que nós temos dois ouvidos e uma boca, que é para a gente aprender a escutar mais e falar menos. Então, talvez as nossas palavras não sejam boas, vale mais a pena a gente realmente ficar quieto? Já pensou, mas pelo menos não verbaliza, não atinge os ouvidos de alguém de uma forma negativa e que possa gerar uma consequência diretamente para mim. Tudo aquilo que eu faço, eu posso atingir alguém, como no exemplo da flecha, mas com certeza em mim aquilo já existe. É nisso que nós temos que pensar.